no gato, papé reto. Chego no sapato, atiro o peito espantalho. Descarto o baralho, respeito sai caro. Não ganho no faro, pesadelo traz medo. Não tem segredo, ganhei desde cedo. Arma não é brinquedo, tô ligeiro no assunto. Inimigo é astuto, do B.O. esquivando. Assim bom malando, nós fica mordido. Com os bruxos encardido, mantendo equilíbrio, afuso, prestígio. Foro lotados, mano sendo julgado. Advogado e médico, vice é frenético. Desafio em vigor, intimido, opressor. No trampo mede compasso, monitora o espaço. Refém do salário, liberto o canário. Não ser o largato, em busca do status. No amor insensato, no rolê é pacato. Território é privado, seu carro é blindado. Aflige o cativo, dá ótimo motivo. Prato é tentador, põe angústia e dor. Exilado e aflito, do mundo restrito. Esquece o veredito, a rua é o livre-arbítrio. A rua é o livre-arbítrio. Na prisão se reabilite, o mundo não tem limite. E aqui fora estamos, liga o carro e vamos, vamos, vamos. Dissipando, nós desce cantando. No vale escuro, quer sair do seguro. O crack usando, a saúde estragando. Andar constrangido pelo luxo perdido. Aliança e casamento, mó constrangimento. Cê tá enquadrado, entra o fogo cruzado. Na rua é bordado, pelos vermes fardado. Quer mudar o cenário, sair do aquário. É louco o bagulho, preconceito e orgulho. Escravo do relógio, dinheiro e negócio. Grande e mentiroso, 7-1 cabuloso. Seu hobby é o cassino. Trocar figurino, religião foi frustrado pelo homem enganado. Não largo cigarro, dependente do carro. Detetive pra parar, sua imagem descaso. Negro limitado, abomino pecado. Mulher e assédio, não tem mais remédio. O amor é extremo, paixão, isso mesmo. Monstro destemido, ganso é cozido. Coração partido, liberdade bandido. Liberdade bandido. Na prisão se reabilite, o mundo não tem limite.